voo no 889, decolou às 48, chama o controle 1935, tem um bom voo e uma boa noite. 1935, boa noite. Salvador, com licença, informe o término do retoque do Iberworld, Eco Charlie, Lima Eco, Quebec. Obrigado, boa noite. Eco Charlie, Lima Eco, Quebec. Obrigado a você, boa noite. Táxi Sultana 3305 com 36 pessoas a bordo, está com 4 horas e 20 alternando Natal. Copiado 4h20, Natal 33 a bordo, está livre o táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado 1014, chame para decolagem 3305. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, vai chamar para decolagem, está com 36 a bordo, 36, 36. Ok, 36, gente. Solo Salvador, gol 1074. No 074, mantém a escuta da torre 183 para a Copa, já tem autorizado o 360 para Guarulhos. Ok, 183 para a Copa. Eu só confirmo, o VR está operacional, Salvador? Preciso checar isso com o controle aqui, agora está aqui. Ok. Espera pronto, espera 3305. 3305, a linha decola da 10, o vento é 180 graus com 62 de nós. A linha decola da 3305. O gol no 074 na escuta da torre? Escuta na 074. No 074 está autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia Open Whisk 58. Decola da 10, curva direita, saída gole, transição Gonza, transponder 5554 e o controle 119 decimal 35, cotejo. Autorizado nível 360, via Open Whisk 58, decola da 10, curva direita, saída gole Gonza, 5554, transponder 1935, controle 1074. No 074, correto, o controle está checando com as aeronaves que chegam sobre o VOR e já informa o senhor, ok? Obrigado. No 074, a torre? Vai escutar. controle confirma que todas as aeronaves chegando aqui no Terminal Salvador estão recebendo sim o VOR Salvador, ok? Ok, obrigado. Torre 6708 da Web, informação Bravo no 24. Aguarde um minutinho para a cota 330 Recife, 6708. Guarda. Decolou ao 54, chame o controle 0935, tenha um bom voo e uma boa noite. 0935, obrigado, boa noite. O 6708 tem objeto, não escuta a pacota? Positivo, Priscila. 6708 autorizado para Recife, nível 330, aerovia Alto Whisky 58. A pista em uso é a 10, decola com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder ao 5454, controle opera em 1935, Cotege. Autorizado 330, Recife, Apereixo 58, decola da 10 esquerda, Pucaracaju, 5454, 1935. Correto, 6708, chama pronto para o push e acionamento. Vai chamar. Comunique Salvador, Cordial, boa noite, 3178, tá? Sou 3178, muito boa noite, avistado na final. Cheque seu trem, vento de 170 graus com 8 nós, QNH 1 no 04, está livre pouso na pista 10. Gente, ainda reportarei trem baixado, checado, 3178. Cliente. Na 10, permanece 170 agora com meia dúzia. Atenção, a pista úmida, ok? 3178. É, 3178, meio pouso, pista 10. Pushback, acionamento 6708 no 04. Tá livre, 6708, vai para o táxi. Torre Salvador, 35595, boa noite. 5515, boa noite, mantém a aproximação, número 2 para o pouso, número 1 está agora a 2 milhas da cabeceira. Sim. Acionamento, aguardando para o pushback, o 1074. Livre acionado, vai chamar para o push, 1074. Tá 3178, seu solo 03, livrando à direita, prossiga na Alfa Juliette até o portão 07. Alfa Juliette para o 07 na 3178. 5515, o vento é 170 graus com 5 nós. Cheque o trem, está livre, pouso na pista 10, atentão, atento à pista úmida. Livre, pouso na 10, está atento, 5515. táxi 6708 da web com 75 a bordo, 3 horas e 25, Fortaleza. Livre táxi à direita, chama no ponto de espera pronto para decolagem 6708. Livre táxi à direita, chamará ponto de espera 6708. Tango Tango e possível, boa noite. Porque gente aguarda o setinho Alfa Tango Tango. Voo no 074, solicito pushback. A livre, puxa, chama para o táxi, o Gol 074. Você pode terminar o pushback, vai ter que dar potência para acionar o outro motor, tá ok? Confirme? Da 6708 da web. 6708 ali mantém. Ali mantém, 6708. O 074, confirma a informação? Pode pushback, vai ter que dar potência para dar partida no outro motor, tá ok? Consciente, no 074, chama para o táxi. Vai matar. Segundo 5, seu solo 06, livrando, prossiga Alfa Juliette para remota 14. Alfa Juliette para 14, 5 no 5. Alfa Tango Tango, copia. 040, Valença, direto, decola da 17, curva direita, coral até 15 milhas, transponder 0133, controle 1935, aguarde um instante para o cotejamento, está livre estacionamento. O Web 6708 está livre decolagem da 10, o vento é 170 graus com 5 nós. Iniciando da 10, Web 6708. Mantiu, Tango Tango. Amanhã te chamo para o táxi. Jet 6708 decolou aos 1-07, chama o controle 1935, tem um bom voo e uma boa noite. 1935, obrigado, até a próxima. Torre, muito boa noite, Objeto 6748. 6748, boa noite, cheque o trem, vento 170 graus com 62 de nós, está livre pouso na pista 10. Baixa travada, livre pouso, Objeto 6748. Eu poderia só confirmar o áudio de altímetro? 1014. 1014, graças. Salvador, que é o azul, Alfa Zulu Golf. Alfa Zulu Golf, aguarde instante. Zulu Golf na guarda. Livre táxi para ingresso no 17, Alfa Tango Tango. Jet 6748, seu solo azul no zero, livrando à direita, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Por favor, confirme a condição da pista, se está molhada ou úmida. Ok, livrando aqui à direita, está úmida a pista. Ok, tem parte de alta 1 pés secas aqui. Ok, ciente, grato. Azul Alfa, Azul Eco, que chamou o solo, prossiga. Senhor, é o Azul Alfa, Azul Golf, eu peço a solicitação de rebote da posição 8 até a posição 12 na remota, ok? Ok, do 08 até a 12 da remota, tá livre o reboque, reporte ao término, Alfa, Azul Golf. Azul Golf, gente. Ingresso, chama alinhado 97, pronto para decolagem, Alfa Tango Tango. Agora a gente vem a 6748 antes da Juliette. 6748, mantém a posição antes da Juliette, após o táxi do Gol, estará livre o seu ingresso via Juliette para o portão 04. Ok, então aguardará quando após o táxi, seguindo o 04. Para o táxi Gol 1074, com 70, borda, autonomia de 4 horas, alternando o Galeão. Alívio táxi, a sua direita, a ponte espera, chame pronto para a decolagem, Gol 1074, QNH 1014. Essa ponte espera, chama para a decolagem, Gol 1074. Salvador, total 9907, passando externo, baixado, checado. Total 9907, Está livre pouso na 10, o vento é 170 graus com 8 nós. Livre pouso no 09907. Pode esperar o voo no 074. No 074, após o 77 da Total que pousa ali, mantenha 10. Após o pouso da aeronave, ali mantendo a 10, gol 9-0-7-4. Tango, mantenha a posição, aguarde um instante, ok? Eu vou decolar a aeronave da Gol da 10 para não conflitar com a sua saída. Aguarde mais 2 minutos. Tal 9907 no solo azul no 7, livrando à direita, prossiga Alfa e Kilo até o pátio 3, agilizando como possível. Tenha uma boa noite. Livrando Alfa e Kilo para o pátio.